Santana, eternamente apaixonado. Chore não! Volta do trabalho, ao entrar em nosso apartamento, tô de cara com você, suas malas arrumadas, aqui no canto da sala. O que tá acontecendo? Me explica que eu quero saber. Por que tá tão calada? Não me olha, não me encara. Com medo de dizer, seu telefone tá tocando. Lá fora alguém tá buzinando. Será que eu vou perder você? Você é minha vida, não me deixe, por favor. Como vou viver? Se você se for, desarruma suas malas, dispensa esse cara, ele nunca te amou. Pense bem, porque depois pode ser tarde. Não vá sair daqui antes que eu lhe fale. Ele é curva perigosa na estrada, dispensa esse cara. Tá tão calada, não me olha, não me encara. Tá com medo de dizer, seu telefone tá tocando. Lá fora alguém tá buzinando. Será que eu vou perder você? Você é minha vida, não me deixe, por favor. Como vou viver? Se você se for, desarruma suas malas, dispensa esse cara, ele nunca te amou. Pense bem, porque depois pode ser tarde. Não vá sair daqui antes que eu lhe fale.